Se cês soubesse o quanto de dinheiro eu fiz só sendo preto, e o louco que seria o dobro se eu fosse branco. Eu vejo eles ficando puto só porque eu sou preto, e hoje os que me dão dinheiro são filho de branco. E a filha do racista que me chama no Instagram pergunta preto o que cê vai fazer amanhã. E eu falo que não vou fazer nada pra ver o final, e elas falam vem em casa, meu pai vai trampar amanhã. E ainda são aventureiros e nem sabe onde se metem, só sabe porque a amiga falou que a gente mete mó bem. Café da manhã é beco com omelete, e a empregada preta fala filho, cê tá se sentindo bem? Eu descobri que ela é mãe de um amigo, inclusive tá preso há 2 anos e tá saindo. Irmão, tô te esperando pra gente roubar a cena. Seu filho já tá crescido, inclusive aí, ele tá lindo, mó saudade. Desacredita, você vê quem que é o poder. Eu sei que cê já passou muitas noites sem dormir. Axé pra candomblé, eu sou um banda mesmo. A minha fé, a sua cor se dedicou pra destruir. A mim, meu pai, Oxóssi, eu sou rei, eu Djonga, você é rei, BK, você é rei, eu tô aqui. Cê sabe, amo vocês, mas vai ser nós pra sempre. Isso aí só nós entende, foda-se pelo que vi. Nós usa as coisas porque nós precisamos, porque agora pode ter. Nunca fez falta e agora eu quero tanto. Tipo essa gente que me cerca e paga pra me ver. Me quero priver, não quis rezar, mas que é o poder do manto sagrado. Bala comi, eu vi a minha mãe pela greta. Onde cê estava quando era as drogas na gaveta? Dinheiro vem neguinho, atravessa a ponte. O que essas partes tanto tem que ser? Não vê nas pretas, Djonga não lacra. Djonga abre caminho, faço nascer a consciência que ela é necessária. Tô torcendo pra que seja de parto natural, mas se for o caso com minhas rimas cirúrgicas eu faço cesárea. Ouvi dizer que a riqueza tá nos detalhes, será que é por isso que o jovem pobre faz cortinho na sobrancelha? O seu fetiche é que eu seja um fantoche, é clichê, mas quem nasceu pra ser pastor não vira ovelha. A vida é roda gigante, irmão. Jorge não vai roubar pra ter os pisantes, não. Sejamos zumbi dos Palmares, não de Walking Dead. Quantos pede o som do momento, eu faço o som que o momento e ela pede. Vem achando que essa porra é Disney, fala gira é Disney, só pra tentar se envolver. E ela vem achando que essa porra é fio, meu pai sem pulso firme. Nós vamos brincar um pouco e depois devolver. Ela sobe e desce no pau, finge que é montanha russa. Cocaína se derrama, mete a fuça, volta pro condomínio. Amiga diz que ela é maluca, pronta. Agora é vida louca, descolada da turma. Se ficar grávida, o pai paga a clínica. O mesmo que votou em Bolsonaro, que fala aborto é pecado. Hey, galera cínica, mas não tem problema se o filho for de preto ou favelado. Os cria tacar nas branca, fala que é vingança. Não também aí se falam que é palmitar. Hey, o playboy compra roupa, a gíria faz trança. Não tão nem aí, faz de tudo pra imitar. Hey, diz que gosta do FB, do trem, da bala. Na semana, nem um papo, nem fala. Final de semana, veste a fantasia, né? Porque cês babam ovo dos cria, que cês são cria. Vem falando de balão, nós sumindo igual padre dele. Falando de copão, nós mó corpão dentro da blaze. Achar meu sofrimento diversão, se acha salvação. Quer rimar a minha vida, mas ter minha vida não. Piores que me condenam todo dia, sem precisar ver um episódio dessa merda. Vejo ódio, me condena todo dia. Um novo episódio, sempre a mesma merda. Vocês querem fingir que é nós, mas não ia aguentar ser nós. Nem vi de onde nós veio, para que tá feio. Eu sei que tu chora quando se olha no espelho.